Agora tá gravando. Você falava de? Falando que o equivalente de mumificar algo na internet é memificar. Oh. Fazendo a ponte com o episódio anterior. Olha que bosta. Eu não tenho um tema bom pra gente usar depois, tá? Que as pessoas vão cansar desse tema bosta que a gente tá fazendo. É. Qual que Tão é? bom. Não, não vou falar agora, que senão. Ah, tá gravando. Ah, tá. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, robôs, todos seres humanos, robôs na internet. Eu sou Fernando Baroni. E aqui comigo está ele, Thiago PABX Zanetic. É o Thiago Go, tá aqui e pra Senhora. você se animar com ele. É o Thiago. Quem não tem Ai, vinheta, caralho. cria na hora, meu irmão. Nossa, velho. Jerry Seinfeld agora tá se remoendo no túmulo. Ele não morreu. Eu sei. Mas ele deitou lá pra tirar o cochilo. E aí ele falou: aí fudeu. Ele vai morrer vendo isso. Caralho. Como diria E Nietzsche. como diria Nietzsche. Caralho, não entendeu? Vai lá no Isso Não é o Canal. Esse no canal, procura o vídeo, daí se dá play em todos. Boa. O que tá acontecendo aqui? Tá tremendo. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí, Thiago, deve ser o Instagram. Não, Instagram Zap treme. Zap. Gemidão do Zap chegou pro Thiago. Bom, então vamos lá. O que você tá fazendo? Nada, cara. Segue a vida aí. É, tô seguindo. Enquanto tiver vivo, ela vai seguir de alguma forma. Parabéns. Ah, você ia jogar Clash Royale, filha da puta. Vou Tô jogar, vendo. vai falando aí. Ai, cara, o que eu falo hoje de Não tem o interessante na seu minha vida? quadro maravilhoso? Tô abrindo baúzinho só aqui. Ah, hoje eu estava perto da estação do trem Osasco. E, não, o trem não é Osasco, Osasco é a estação do trem. E lá. Tem Osasco. É o trem. É tipo perfurar a neve, você tava falando. Se É. acontecesse aquilo, ia ter um trem pra cada cidade, né? Exato. Trem Ferraz. Ferraz é porque é da linha férrea. De Vasconcelos. De Vasconcelos, é o nome do cara que é o dono da linha. Peraí. Ai, então, aí sabe, eu fui tomar um café, né? Estava distante de minha residência, obviamente não moro nem um pouco perto de Osasco. E aí o que. Obviamente não. Nossa, que gentrificado. Obviamente, não moro nem um pouco perto de É que Osasco. não, que pra mim, obviamente, que eu sei que eu não moro perto, né? Não foi nesse sentido. Nossa, foi muito classe Não, média arrogante de para! bosta. Puta que pariu. Mas, na boa, Osasco é legal, pô. Eu moraria em Osasco. Tenho nada contra, tenho até amigos que são de Tem Osasco. amigos que são. É, então, aí o que tinha lá? O que pra mim é a prova de que a humanidade foi longe demais. Coloquei isso no Stories. Que é o quê? Que é o fato de que Ah, sim. tem coxinha de chocolate. Coxinha de chocolate. É que Quais são os limites das coxinha. coxinhas agora? Coxinha de jaca, coxinha de É que assim, chocolate. coxinha deixou de ser uma coisa que era definida por seus todos os ingredientes e agora é só um formato, né? É legal que você tá jogando Clash Royale enquanto você fala de coxinha. Para você ver como eu sou multifunção. Melhor que você. Caralho! Tudo bem que é contextual com o tema de hoje, mas não precisava ser tão gratuito assim, pô. Ah, eu já tô entrando no clima. Fechou, feriu meus Qual que é o sentimentos. tema de hoje, seu bosta? Seu merda! Ô, seu merda, o tema de hoje é. Já vamos, já, nossa, foi rápido. Ah, não, mas só pra elaborar sobre a coxinha. Eu acho, na minha opinião. De merda. De merda, de bosta. Não, então coxinha é uma coisa assim. Grega. A coxinha, ela. O brasileiro perdeu a noção, porque agora tem bolo de coxinha de doce de Olha, leite, o coxinha de brasileiro jaca. perdeu a noção com temaki e sushi e variados. Nossa, sim. Perdeu a linha bonito, Você viu o assim. dia desses que tinha um tweet que era uma centopeia de. Humana? Olha, De sushi? é menos absurdo. É, então, era uma centopeia de sushi de. Humana. Então, Isso seria bem da hora. seria legal. Então, aí era uma centopeia de um monte de sushi. Daí eu acho que o tweet falava assim: ó, como é que o Japão não declarou guerra contra o Brasil? Não, porque Faz brasileiro. sentido. Mas assim, Vamos ser sinceros, é gostoso. Essas invenções com sushi e similares são gostosas. Tem umas que são revoltantes. Não, assim, tem, né? Mas tem umas que são boas. A adição do milkshake de sushi, sabe? Ah, mas isso aí. De temaki. Isso é só pra viralizar. Vai pro caralho, né? Barca de açaí. É, não, mas isso é só pra viralizar. Mas o meu ponto é... A adição do cream cheese fica gostoso. Fica. Isso é inegável. É gostoso. Você tá com frio? Porque tá aberta não, a janela. Não, tô aqui, de boa. Ah, então tá bom. Nossa, todo preocupadinho com o seu bem-estar aí, ó. É, você... Você ia querer que se fodesse. Sim. Eu sou um péssimo anfitrião. Todo Sim. mundo que vem aqui em casa já sabe disso. É verdade. Que eu sou adepto daquela coisa. Sinta-se em casa, então... Sinta-se em casa. Quantas vai, faz as coisas. Pega as coisas. Que nem que você é na sua casa. Ninguém te serve. Você não tem um mordomo. Você não é o Batman. Não, mas eu sirvo as pessoas qualquer coisa. Falou, você gostaria de um chá gelado? Gostaria de tomar com gotas de limão de siciliano? Você gostaria de uma cerveja grega de uma destilaria? Destilaria não, não faz cerveja, cervejaria. Não, aqui é... Você, ó, o copo tá ali... Tem água? Você vê lá, caralho, sei lá, é assim que é tratado. É, se vira, porra. Quantas vezes hoje eu já passei fome, sede, desespero... Já uma vez eu morri na casa do Barone, ele não me ligou. Eu fiquei 7 dias em decomposição. Só que daí eu revivi. Até a Samara ficou com pena. Eu voltei. E aí eu fiquei lá. Ele só passava por cima de mim e ia trabalhar. E eu ficava podre lá com as moscas varejeiras comendo os meus globos oculares. Caralho. Você já viu Bernie? Bernie, o filme? Você já viu Bernie? Pô, trabalhava em hospital, né, irmão? O negócio que eu via saindo lá da cabeça das crianças. Ah, tem uns bagulho muito nojento, né? Uns minhocão enorme, velho. Por que a gente tá falando disso? Porque eu vou fazer uma piada muito boa. Imagina o Nico... Meu Deus do céu. Nicolau Copérnico. Copérnico. Porra, pior que eu gostei. Olha, finalmente. Pariu, que ponto cheguei? Que ponto você chegou? É porque você tá jogando Clash Royale, seu cérebro não tá totalmente... Não, não, foi bom mesmo. Eu concordo, eu gostei. É que é o tipo de humor estúpido que eu gosto. É, exato. Normalmente seu humor é só estúpido, estúpido mesmo. Estúpido sem graça, pelo menos é engraçado, entendi. Hoje é dia de falar... O Gil daria risada dessa. Puta, não sei, porque o Gil, naquele dia, por exemplo, teve umas coisas que eu falei que eram engraçadas, ele falou, não, mas pera, por quê? Não, o do Rodrigo Santoro é uma aposta. Não, não, eu tô falando do Thiago, o filme. Ele não entendeu, tipo, o humor não entrou nele nessa história, porque, tipo, ele quis entender se era real, eu, assim, sabe, assim, ele levou a sério, acho que ele pensa que a gente é famoso. E eu acho, na real, que ele foi tudo pensado. Ele tava fingindo, não tava entendendo, pra ele ficar engraçado e você só fazer uma piada de merda. Puta, com certeza funcionou. Caralho. Ele é esperto, mano. Não é tão que tem um monte de seguidor, de inscrito lá, mano. É verdade. É, ele vai chegar a 100 mil já. Então, a gente faz bosta. Nós vamos chegar... Não, nós passamos de 100 há pouco tempo, né? Atualmente estamos com... Na data de gravação, que não falaremos qual é a data... É verdade. No último episódio deu toda aquela coisa. É. Tô bom de memória. Olha, assim. É, a gente tem... 155. 154. 156. Oh! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tica, tica. Bum, bum. Oh, yeah. Enrola um pouco. Oh, yeah. Ai, meu Deus do céu. Tô enrolando. Nem tudo ali cai bem. Eu não digo que você não me lembra. Tava aqui. Eu não sei por que tava no meu celular isso aqui. Tiago é um bosta, ele é alemão, toda ruivinha do Zona Nortão. O Barone já jogando Clash Royale. Clash Royale. Nem tô mais. Qual é o tema? Hein? Deixa eu ver o que tem de vídeo relacionado aqui. Nossa, vamos brincar. A gente chegou em níveis de ridículo. Porque eu achei que ia levar bem mais tempo pra gente alcançar, viu? O desespero, sabe? Ia bater bem depois. Vamos cantar. Cara, não. Essa música só pode ser mostrada hoje em dia na internet por um cara. Quem? John Sudano. Se você não sabe quem é John Sudano... Eu não sei. Eu vou linkar no, aqui embaixo, junto com o Pudim. É, é bom. Sensacional. É sensacional. O canal inteiro do cara é maravilhoso. Bom. Eu vou te mostrar antes de você ir embora. Não vou fazer agora que a gente já... Ah, tá. Eu tô esperando pra você colocar aí o negócio. Não, a gente rolou demais já. Ô, diabo. Tá bom. Nós vamos falar sobre isso exatamente que tá acontecendo. Por que, que a gente briga tanto? Porque você é ridículo. Não é a gente, esse idiota. É o ser humano. Por que, que nós chegamos no ponto, enquanto humanidade, onde tudo é conflito e são conflitos bobos e isso vai levar à nossa destruição? Né, seu Petralha? Coxinha! Você tem mais cara de Petralha que eu tenho cara de coxinha. É a barba, né? É a barba. É verdade. Minha barba cresce desgrenhada, cresce grossa, enrolando. Caralho, que susto! Que ali acendeu uma luz. Eu pensei que era tipo o espírito do santo. Da treta. É o... Eu não tenho essa barba penteada, lisa. É a minha barba. Eu tenho barba de... Petralha. Não, de metalúrgico. Na verdade, você parece o Lula de 89. Caralho. Puta que pariu. Lula lá. Fudeu. Lubabá, Rony. A gente tá aqui basicamente pra discutir em uma hora ou menos a namastreta. Olha! A treta que é em mim cumprimenta a treta que é em você. Olha aí! Por meio de agressão física e verbal. É. Física é menos até. Tipo, as pessoas têm se agredido muito verbalmente. Desde sempre, né, na real, né? A maioria das tretas, das brigas, mesmo, sei lá, num ambiente inóspito, tipo uma balada. Sim. Elas não são brigas que cai na porrada na maior parte das vezes. É aquela briga dos pombos, né? Estufa o peito, assim... Estufa o peito, se eu quisesse, se você quisesse. Dá no peito, assim... Não, me segura. Convenhamos que basicamente homem faz isso, né? Pra variar, por outros problemas do mundo, são homens. Chama atenção, né? Chama atenção. É ridículo. É, pavonando, como dizem. Mas assim, hoje em dia se briga por tudo. Tudo. A coisa mais... absurda da briga na internet pra mim foi o dia do deboísmo. Quando nossa, sim. As pessoas brigavam por causa que as outras falavam que elas queriam estar de boa. Se era bobo ou não, que não importa. A questão é, as pessoas falavam, estou de boa, não quero briga. E as pessoas viram briga. Claro que vira briga. Porque é a internet. Sim. É um ambiente que sempre tem alguém disposto a brigar com você por qualquer motivo. Qualquer motivo. Qualquer motivo. Sabe o que o Baroni faz comigo o tempo todo aqui, ouvintes? A internet é o tempo todo assim. É pior, né? É pior, é verdade, né? É verdade. A internet tá tipo, porra, que saco, Ana, mano, quebrei a perna. Aí vai ter uma pessoa falando, eu quebrei 18 ossos no acidente? E não sei o que lá, você não devia estar reclamando. Tem gente passando fome. Nossa, sempre tem o filho da puta, não tem gente passando fome. Qualquer coisa tem gente passando fome. É, exato. Pô, que pena, não consegui comprar aquele quadrinho na você promoção. Você pode virar e falar, caralho, eu tô passando fome. Não, mas tem gente passando fome mais que você. Mas é engraçado que isso prova que a natureza humana ela é conflituosa. Sim. Porque nós somos belicosos. Belicosos. No âmago. Beligerantes. Beligerantes. Gosto dessa palavra. Eu gosto quando eu uso no livro, eu me falo, olha aqui o que eu tô usando. 11 reis princípios já foi motivo de treta. Tá, deve, sim. Sim, claro, pô, temáticas polêmicas dentro dele. Só que eu nunca briguei com ninguém. Então não. Não, mas assim, mas... Eu nunca aconteceu, você mas assim, eu não duvido. Teve briga por conta da produção do livro? Não. Tipo, se eu escrever, cala a boca, vai se fuder. Ou você tá escrevendo muito, porra. Sempre, não. Tô escrevendo muito essa porra, não. Mas núcleo familiar acontecia. É, vale tudo. É, sim. Porque, tipo, tinha. Porque eu tava escrevendo, fazia um barulho em casa, alguma coisa. Ô, tô escrevendo aqui e tal. Na primeira vez é outro escrevendo. Caralho! Para com essa porra! Sim. Não, porque assim, porque muita gente não sabe que quem trabalha em casa tá trabalhando. Ah, sim. Porque você tá em casa não é trabalho, né? Exato. Vide a tradição de gerações da mulher do lar. Ela não trabalha. É, exato. Ela está em casa. Ela está em casa. E outro conflito, porque... O problema é que isso é um conflito até de dar problema de recursos. Que a pessoa que é do lar não contribui, aí não tem aposentadoria. É É verdade. E deveria ter. Porque a aposentadoria tem que ser para todos. Todos chegam num estágio da vida onde é difícil. É que a aposentadoria é para todos que contribuem com o governo, né? Sim, é contribuem com o governo. Mas o governo... É porque deveria... a pessoa que está em casa ela não paga IPTU, não paga conta. Exatamente o que eu ia falar. Não tem imposto no arroz que você compra, não tem imposto na conta de luz, não tem imposto na água, não tem imposto de nada. Mas assim, o governo é igual Deus. Sempre é uma precisa bosta. De mais dinheiro. Eu odeio o sempre governo. Sempre precisa de mais dinheiro. Uhum. Sempre. Nossa, sim. Como diria o George Carlin, o cara é onipresente, onipotente, todo foda, picudo, criou tudo, mas não consegue lidar com dinheiro. Sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais, é verdade. 10% de cada um. Nossa, eu não acredito que tem gente que cai nisso, na boa. Não tem razão de você cair nisso. Religião é um belo de um conflito, nossa, né? Não? É que é o velho ditado, política, religião e futebol não se discute. Porque mas é treta instantânea. Sabe o que é engraçado? Tem... É o que mais se discute. É porque é treta instantânea e o mundo é das tretas. Como é que normalmente as pessoas chamam as outras, tipo assim, já num tom de, zombaria? Ô corintiano, ô parmeirense, ou não sei o que. Isso se você tem 40 anos ou mais. Sim. Beleza. Não. Ô Corinthians. Parmeirense, ô parmeirense. Por quê? Porque, tipo, é pra zoar. Porque o cara normalmente chama você do time que ele não gosta. Depende. Ou às vezes o cara é torcedor e ele fala do time dele. Também. Não importa de que time você torce. É verdade. Normalmente você faz isso com desconhecidos. Também. Como que te chama normalmente? Palmeirense? Não, normalmente corintiano, porque é um corintiano que faz isso. Eu normalmente falo ou palmeirense ou São Paulino. Você ou São Paulino. São Paulino. É, tanto que eu já fui, né? Aí, ó. É engraçado esse cara de São Paulino. É, porque é estereótipo, né? Você tem cara de Mauricinho. Exato. E na verdade, tipo, foda-se futebol. Mauricinho, é nossa, sim. Um que eu gosto de usar é a almofadinha. Almofadinha? Almofadinha é delicioso, esse de é fato. Mais velho ainda. Acho que é da mesma época. Não vem com essa, tá? Tiago é mais velho. Velho do que eu. Conflito. Mas então. Então. Tudo gera briga na internet. Tudo. Na internet não, na vida, mas a gente vai... Tudo. Porra, tudo. Você tá me repetindo? Tá acontecendo alguma coisa desse tipo? Tudo. Tudors. The Tudors. Uma série que tem muita treta. Me ajuda com a pauta e não faz suas piadas. Acabei de ajudar. A Guerra das Rosas? Borges. Borges já envolve o Vaticano. Uma treta pesada. Você assistiu a série? Não. Você não assistiu a série! Soltou spoiler! Como assim? Só tem um puta spoiler, ó, tem umas tretas. Não, eu já tô indo com a... Ai, meu Deus do céu, você tá lento de pensamento. Gente, sabe qual é o ponto principal de qualquer história, pra ela ser minimamente interessante? Você sabe, Thiago? Não. Você escreveu 11 reis princípios, tá escrevendo 12 reis outra princípio. Ah, sim, eu ia chegar nesse ponto, olha que você foi esperto, que é conflito. Conflito. Tá na nossa cultura, no que a gente consome, tá em todo lugar. Porque desde do primeiro mito de criação da humanidade, tem que existir o quê? Uma figura de vilania. Sim. Demonizada. Você tem que ter dois lados, dois extremos. O bem e o mal. Tudo preto no branco, assim. Pá. Sim, sim. Não existe, dualidade. É, não existem nuances nessa história. Tem não. Que sempre ter o mal maior, o Dark Lord, né? O Sauron, o Mun-Ra. O Temer. Que é um Dark Lord, né? O Trump. É o Orange Lord. Cara, o Trump, ele é o bufão que chegou ao poder, isso que é foda. O Bolsonaro. Exato. Que é o cara que vive do conflito. Sim. Porque, tipo assim, ele ganha o nome dele só criando conflito. Só treta. Só treta. Ele só cria. Ele só quer fazer exatamente isso. Treta. Tipo, e as pessoas caem. Ele é engraçado porque assim ele incorpora o estereótipo do americano médio, burro, bobo, belicoso. Sim. Ele é o presente perfeito pra essa galera. É. Eu ouvi dia desses de um conhecido... Que seria uma ótima experiência ter o Bolsonaro no poder. Ah, seria mesmo. A gente já tá regredindo 50 anos com o Temer. É, exatamente. A gente volta pra idade da pedra com o Bolsonaro. Ele falou que seria bom em termos de contraponto. Como Como assim? Ah, puta que pariu. Esse é o amigo. Esse é o amigo, filha da puta. É o tipo de arrombado. Que vota no Dória. Não, que é, sei lá, ele só era a favor do impeachment porque ele é a favor da alternância de poder, é. Sabe? Que não é ruim, por mas, um lado. Esse discurso mas... no meio do seu cu, retorcido, até sentiu gosto na língua. Caralho. Filha da puta. Concordo. Ou seja, não pensem assim, por favor. Vai tomar no cu. Te fuder. Não, então, daí eu quem eu... é esse porra? Eu falaria o nome. Fala. Você conhece? Não vou falar. Me fala depois. Sim. Mas aí eu falei, cara, não, isso faz até sentido. Digamos que ele é militar. Ah, já sei quem é. Sim, pronto. Ponto. Nossa, puta que pariu, hein? Que decepção. Sim. Aí eu falei, não. Falei, qualquer... Um mês de governo de um cara desse, a gente regride décadas. Bom, pra ele faria sentido que provavelmente o exército ia ser usado pra alguma coisa. Sabe que não. Não sei. Não, quando esse cara... É tipo assim, é que nem o Trump. Ah, vou construir um muro. Cadê a história do muro? Entendeu? Ah, é tipo de coisa. Botaram o exército na rua do Rio de Janeiro. É. É verdade. Tem razão. É, não sei. Mas tipo, uma bosta isso aí. Mas, vamos lá. E aí, pessoal... digamos, John Boyega. Ator. Treteiro? Não. Gente boa. Não, ele é gente boa. Ele não é polêmico nem nada. Comentou que Game of Thrones ele gosta, porém não tem personagens negros. Realmente não tem. Tem só o Grey Worm. É. E a Missandei. Só que assim... Nossa, só tem eles. Só e teve aquele que é o pirata lá, que ajudava o Davos. Eu não me lembro o nome que do personagem. Que já era. Só que assim, no livro tem mais. Tem. Porém tem pouco. Sim. Mas ok. Porque já divide o mundo entre Europa e resto, né, no livro. Westeros são os europeus, Essos é todo o resto misturado. Misturado, exato. Só que assim, na série quase não tem, realmente, só tem branco. São os Andalos. Os Andalos. E o que acontece? Ele falou isso, uma declaração que tem poucos personagens negros, concordo, fato. O que aconteceu? É que a internet veio abaixo. Coisa medieval, Europa medieval. É, não tinha negro na Europa medieval. Não tinha. Não, imagina. Não. Nem houve, na época de Júlio César, o fato de que ele invadiu a África. E você acha que nenhum negro voltou com eles pra Roma? Ah, egípcios isso... eram negros. Em boa parte. Não, mas eu digo assim, tipo, questão de África e Europa, essa ligação. Quando Júlio César foi para lá... Ele voltou pra... Você acha que não teve nenhum negro que foi junto? Até mais um até... romano. Exatamente. Que é conhecido por incorporar civilizações ao seu meio. Exatamente. Procura aí, gente, os núbios. Eles tiveram um papel bem importante nessa época. Exatamente. Então, assim, é o argumento mais estúpido Asterix do mundo. Asterix e os núbios, deve ter, sabe? Tem Asterix e tudo. É verdade, é. Mas então, daí, assim... Asterix e Bolsominion. Mas você pode... Entre os Bolsominions. Ele socando todo mundo. Então, mas assim, daí a internet veio abaixo em conflito de Europa medieval, não sei o que, não sei o que lá. E você percebe como sempre idiota, né? Como essa treta. Sim. Não pensa antes de começar a treta. É só treta. Muita treta é conflito pequeno. É, mas a maior graça das coisas é você... reclamar das coisas pequenas da vida. Porque as grandes são problemas grandes demais. Você não quer pensar neles. Não, a gente você fez vai ficar até deprimido, o... você não vai brigar. Sabe? A gente fez o episódio do White People Problems, né? De boa. Só que assim, aí que tá a questão. Mas você não sabe brigar por eu, tudo. Eu me irrito muito mais com coisas pequenas do que com coisas grandes. Coisas grandes parece que são, tipo, sei lá, grandes ações do universo. Você não tem muito poder sobre isso. Então, não vale a pena, talvez, você se meter tanto, sabe? Esse é um pensamento meio geral. É. E é por isso que o jeito das coisas estão do jeito que estão. Uhum. Você sabia que existe o niilismo cósmico? Niilismo cósmico? Porque é quando você acha... Você tem total consciência de que, mediante ao universo... Você não é nada. Só que você entra numa piração que você começa a ficar depressivo por causa disso. Porque você pega e... Tipo, pensa no universo... No... Eita porra! Pensei que você ia morrer aí, você fez uma... Os olhos fizeram um negócio meio... O máscara, sabe? Você já tentou parar de fumar alguma vez? Já. Então você começa a expectorar tudo, né? Toda a desgraça limpar, que você jogou pra vai dentro. Vai limpar essa Coca-Cola toda que tá aí dentro. Ao longo de anos, fica tossindo, não louco. É. E, então, mas voltando aos conflitos. Uma coisa que tem um conflito que eu vejo muito. Aí acontece da pessoa no Twitter em geral, tem aquela natureza meio depressiva. Ah, eu sou um bosta, ah, eu sou um merda, como gracinha de internet. E tem as pessoas que falam, não, você não é, porque você quer. Eu vou fazer um adendo, que é muito curioso, que é interpretação de texto não existe no Facebook, certo? Não existe. Não. Fácil, metade das tretas, porque as pessoas não entendem onde a pessoa queria chegar. Sim. O Twitter é uma rede irônica por natureza, sarcástica por natureza. Sim. Você já entende isso por ser um tweet. É. É engraçado, né? É, mas é porque, tipo assim, o Twitter, ele é mega estruturado pra poucos, assim. A forma como você escreve, a forma como você pensa, a forma como você expõe um pensamento... São pílulas. São, exato. E tipo assim, por isso que ele não populariza tanto. Porque ele exige de você mais do que você colocar um textão no Facebook. Sim. Então tem esse problema. E o humor dele é muito próprio, né? E sempre assim, acontece uma coisa, o dia se molda ao redor dessa coisa. Todas as piadas, todo o humor rola nisso, né? Uhum. E uma semana depois vai pro Facebook. Formato textão. Mas isso causa conflito também, porque as pessoas não entendem o que a outra tá falando, de forma irônica. Até mesmo, né? Porque assim. Não, na verdade, você não deve brincar com depressão, concordo. É uma doença mental e tal. Também. Tem esse problema. A humanidade é burra. Se a humanidade fosse esperta, não utilizaria o famoso combustível fóssil. De tanta. Que se utiliza em qualquer coisa. Tudo é petróleo. Tudo é petróleo. Você veste petróleo. Seu óculos, Thiago, tem petróleo. Tem. O fone de ouvido tem petróleo. Pasta de dente. Pasta de dente. Chiclete. Caralho. Sim. Só que quando foi inventado o carro elétrico, tem o problema do quê? A indústria petroleira não ia falar, não, peraí. Ah, é sempre assim, né? É. O que você acha que cigarro ainda vende? Sim. Mas tá. Eu acho que eu vi esses dias, tá rolando alguma coisa. Mesmo se foi no Brasil ou nos Estados Unidos, que eles querem reduzir drasticamente a quantidade de nicotina no cigarro. Eu acho bom, né? Porque é o que te deixa viciado. Então, se tiver menos do que te deixa viciado, você não vai querer. Mas aí que tá a questão. Só que o que faz mal, você sabe que é o resto. Eles vão aumentando, com o passar do tempo, as dosagens. Sim, sim. E porque a pessoa tem cada vez menos fumantes, na verdade. Sim. E eles estão pra segurar os que têm, eles vão aumentando pra pessoa se viciar cada vez mais. Uhum. Então, tem esse problema. Indústria de cigarro essa que é mega conflituosa. Nossa, que maravilha. Porque, por exemplo, na Austrália, eles proibiram rótulos de cigarro não tem identidade visual. Não? Todos têm que ser tipo Times New Roman e só escrito um nome bem pequeno e o resto é tipo aquelas fotos de pulmão podre. Que da hora. Só que aí aconteceu o seguinte. A Philip Morris, essas coisas, processaram. O país. E ganharam. Eles processaram um Estado soberano. Sim. E ganharam. Sim. Inclusive, isso eu vi no John Oliver, até num segmento do John Oliver. Puta, se eu fosse a Austrália, eu ia falar, beleza, você quer vender tudo bonitão? Vai ser tipo Lei Cidade Limpa aqui em São Paulo. Você vai pagar imposto proporcional ao quanto de arte você tem na... Exato. Cada maço de cigarro ia sair $50 neozelandeses. Oh, mas isso muda, porque no... se eu não me engano, nos Estados Unidos é caro o cigarro. É caro e é por região. Cada lugar tem um imposto diferente. Cigarro. É. Na Inglaterra é caríssimo. Teve um outro lugar, teve um estado menor que foi ferrado. Eles foram ameaçados pela Philip Morris, acho que foi. E eles jogaram todo o peso deles em cima desse lugar e os caras recuaram e mudaram. E daí o cigarro ficou liberado, porque lá tem um problema de tabagismo absurdo. Isso também vindo de John Oliver, sou muito interessado nesse rapaz. John Oliver é legal. É legal. Aliás, assistam Obrigado por Fumar. Nossa, sim. Grande filme. Incrível. É um filme bom também para aprender sobre retórica. Que é com Aaron Eckhart. Eckhart. O cara, duas caras. O cara mais bonito, né? Tipo, porque, tipo assim, ele é tudo que o Ken, o boneco Ken é. Puta, é verdade, é, né? É tipo assim, é o cara com queixo. Com o bonequinho no queixo, aquele rosto anguloso. É, a versão ressaca dele é o Magneto Jovem lá. O Michael Fassbender. É, o Fassbender é a versão ressaca do Aaron Eckhart. Maior pênis que já vi em uma tela de cinema. Pra quem não assistiu assim, Shame... Que também, não há o hábito de se ver muitos pênis na tela do cinema, né? Acho que o outro que eu tinha visto antes era Bug Nights, que não, é uma prótese. Mas você pode perceber que pênis nunca aparece ereto. Porque o pênis ereto, ele é muito agressivo. É uma mas isso é uma regra de Hollywood. Deixa treta, velho. Deixa treta. Exatamente. Aí, é bizarro. Porque o pênis ereto, ele é agressivo demais. Então, o pênis pode aparecer mole. É bizarro isso. Caralho. É uma regra de Hollywood. Mas não aparece muito. Não aparece muito. Apesar de vivermos em uma... coisa extremamente fálica, né? Sim. O mundo é fálico. Mas não mostra o pênis em si. O falo em si não aparece. No Shame, só pra quem não sabe, Shame, esse filme do Michael Fassbender, ele aparece o pênis do Fassbender numa tela de cinema. E sim, assim, sério, se alguém leu Duna, sabe que tem umas minhocas que saem do chão. Basicamente é isso. Será que... Pera, vamos pra quem é fã de Duna, vamos fazer uma piadinha aqui. Será que se você encosta, você consome o pênis de... Consome, por assim dizer, o pênis de Michael Fassbender, você fica com o olho azul. Spice. Old Spice. Old Spice. É, nossa, dava muito pra fazer. É que, tipo, o Duna ainda é mega... Underground, porque daria pra fazer uma propaganda do Old Spice com o Duna. É verdade. Ah, gente, se vocês não leram Duna e não estão entendendo essas coisas, façam um favor a si mesmos e leiam, porque é bom demais. Ah, eu gosto demais. É o Senhor dos Anéis da ficção científica, ponto. É bom, é interessante, mas ao mesmo tempo é chato. Eu acho um livro chato. Mas Senhor dos Anéis é chato de ler. É mais chato que Senhor dos Anéis. Nossa, eu acho Senhor dos Anéis pior pra ler. É que Senhor dos Anéis tem aquelas músicas, você só pula as músicas, tá tudo certo. Tom Bombadil. Eu pulei. Um belo de um conflito. Pulei. Nossa, Tom Bombadil. Tom Bombadil, é uma puta que te pariu. Nossa, se Tom Bombadil não fosse um personagem de ficção, eu bateria nele mesmo, não no estacionamento do Carrefour. Maldito seja Tom Bombadil, Peter Jackson, parabéns, rapaz. Você tirou. Retirado. Não, acho que se dependesse do Peter Jackson, teria. Será? Acho que não. Ele é uma gordura da porra. Ele tirou bastante gordura do Senhor dos Anéis. É, pff, não. Para de jogar Clash of Titans. Cala a boca. Não. Como é que é o nome desse negócio? Clash Royale. Olha, separa, hein? Bom, e aí, por que conflitos como Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Nossa Fluminense, senhora. Marvel vs. DC... É a melhor parte de um jogo de futebol. Quando acaba e ninguém mexe o saco. Briga. Briga. Eu adorava ver treta de futebol na TV nos anos 90, mano. Nossa, moleque, era feio. Meu pai assistia todos os jogos, né? Sim. Na época de Evair. Nossa, era muito da hora. Marcelinho Carioca. Era da hora quando dava aquelas tretonas generalizadas no campo. Uhum. E na época que tinha o Paulo Nunes no Palmeiras. Paulo Nunes, Júnior Baiano. Porque o Paulo Nunes, ele tem tipo, 45 centímetros de altura. Então ele ficava correndo em volta do bloco de treta. Batendo na galera. Ele corria, dava uma voadora. Alguém saia correndo de novo. Porque ele era minúsculo. Um tapa na cabeça dele, ele caiu no chão e não levantava mais. É verdade. Era muito da hora. Não, pior que eu concordo. Era uma filha da puta, né? Sim. Batia, saia correndo. Mas então, a briga do futebol, ela nunca fez sentido. Gente morreu por causa dela. Sim. Né? Os próprios jogadores brigarem, eles incentivam as pessoas, a torcida a brigar. E a torcida já é uma coisa bem louca, né? Não, a torcida é uma coisa assustadora, porque eu tenho um amigo que ele era da Mancha Verde. Uhum. Eu não sei se ele ainda é, sei lá. E eu lembro na época, ele andava com camiseta, com calça da Mancha Verde. Ele era bem... Vestia a mesma camisa, literalmente. E, nossa, os caras uma vez desceram do ônibus. Gritaram. Ele... Não sei como ele reagiu, acho que ele não falou nada, não me lembro. Os caras pararam no próximo ponto, desceram e vieram correndo bater nele. Sério, eu tava junto. Mas não bateram porque tipo, começou uma discussão assim e tal. Assim, daí eu meio que... Por não estar... Foi o cara nos deixa disso. É, eu falei, pô, caralho, cara, a gente tava andando de boa, tal, não sei o que, não lembro, que a gente tava indo no mercado, era uma coisa assim. Aí meio que eu apartei por não ser parte daquele núcleo de futebolistas. Mas menos de um mês um torcedor morreu, espancado. Sim, justamente. Então, assim, por que que chega nisso? Não teve o cara que matou outro por causa de Magic? De Magic? De Magic. É, por causa de uma discussão, por causa de Magic. Caralho. Nossa, Tadeu, fica longe de mim. Ô, Tadeu é o cara que mataria a gente, meu. Então? Tadeu tem aquele olhar vazio. Aquela alma inexistente. Tadeu é da raça do Tom Cruise. Seria Tadeu cientólogo? Nossa, ele seria a vítima perfeita pra virar da cientologia. Então, e... Eu tô procurando a briga de Magic aqui, porque eu tô... É... Homem esfaqueado em briga durante partida de Magic nos Estados Unidos. Viu? Caralho. Teve um cara que... Eu achei um cara que foi assassinado por causa da coleção. Coleção vale dinheiro, né? Não, aí seria roubo. É, seria latrocínio. Nossa, é a cara do maluco. Eu não lembro da cara do maluco. Puta que pariu. Ele tem cara de um moleque sebento de 12 anos, mas ele tem 31. Ah, sim. Então... Elijah Dale Creech. Creech. Que é isso? É o nome do lugar? O nome do cara. Elijah Dale? Elijah Dale. Ah, Elijah, tipo de Elijah Wood. É. O que era pra ser uma simples partida de Magic the Gathering na última sexta-feira, dia 28? Nossa, foi agora. Quase acabou em tragédia na cidade de St. Cloud, em Minnesota. Ah, esse não morreu. É, ah, ele não morreu. É. Elijah Dale Creech, de 31 anos, jogava uma partida com um amigo de 20, cuja identidade não foi revelada. Uhum. E, após uma discussão, acabou atingindo o adversário com um martelo de borracha para depois esfaqueá-lo por diversas vezes. Caralho. Caralho. Por causa de um joguinho de carta. Ponto. O próprio Creech acabou chamando a polícia dizendo que havia esfaqueado um homem em seu apartamento e ele estava morrendo. Puta merda. Pelo menos ele chamou. Ele acertou o rosto e o pescoço do cara. Ele foi na ira, na cólera. Ele foi porque ele ia matar o cara. Caralho. Daí essas questões de conflito. Por que que, tipo, você não pode ser fã, por exemplo, de Friends e How I Met Your Mother? Não, sério. Porque, tipo assim, por que que nem é parecida a série? É só porque tem gente branca? É porque... Todas as séries têm gente branca. É porque é uma sitcom de gente branca, aparentemente, que não precisa de dinheiro pra viver em Nova York. Não, mas assim, você não pode gostar dos dois, né? Um tem que ser melhor que o outro. Pensa. Por que que tem esses conflitos que são idiotas? Marvel, DC, você entende que é um negócio é próximo, de timinho? Né? É, mas assim, tipo, puta, tem, as pessoas querem conflito, elas buscam, sim, elas inventam conflito. Claro. E é isso que vai levar ao fim da humanidade. Porque, tipo assim, essas besteiras, vai ser uma briga mó boba, assim, vai uma coisa ser. Idiota, alguém vai apertar um botão, soltar uma ogiva nuclear, vai foder todo mundo. Vai ser o Kim Jong-un. Vai ser por aí. O fato mesmo dos veganos na internet... Tipo assim, tem gente que é de boa. Por exemplo, a gente tem um amigo, Felipe Castilho, vegano. Ele nunca falou nada. Mas tem gente que é vegano e é chato com os outros. Ele quer que a pessoa... Tipo a pessoa que senta do meu lado no trampo. É uma pessoa amarga por natureza, assim, sabe? Reclama de tudo. Reclama daquele jeito passivo-agressivo. Sei, sei. E é vegana do tipo, carne é assassinato. Não, mas é... Carne é assassinato. Tasty, tasty murder. Eu vi uma camiseta assim, um dia eu quase comprei. It is murder, tasty murder. Mas assim, tem um cara lá no trabalho, no mesmo lugar, e ele é um vegano de boa. E ele tem uma marca de produtos veganos. Ah, bacana. E o cartão é bonitinho, que é o papel reciclado, tem uma vaquinha verde. Vaca verde. Vaca e... verde não, não, vaca amarela cagou na panela. E a gente mudou de prédio faz um tempo, foi pra um escritório que tem umas baias. E ela tem um espaço pra um... Tipo um cartão de nome, assim, sabe? Da pessoa que ocupa a baia. Uhum. Que não é usado. Aí eu fui lá e colei o cartãozinho com um durex. É bonitinha a vaquinha verde. É legal, uhum. Aí um dia essa pessoa virou pra mim, que ela quase não fala com ninguém também, só pra tretar. Ou pra reclamar. Aí eu vou... Nossa, você também é vegetariano? É. Eu falei, não. Inclusive, eu tô com um beef jerk aqui na bolsa. Eu só falei, não. Ela fechou a cara e virou de novo pra tela do computador. Colocou os fones de ouvido. Daí eu pensei, ainda bem. Então, aí chega no meu ponto. Porque, tipo, também tem as pessoas que comem carne que são babacas. Porra! Talvez não. Que com certeza se mais. Dizem carnívoras. Né? É. E o meu ponto é, você quer mexer no hábito alimentar de uma pessoa? Você quer se meter na vida dos outros. Exato. Ponto. Você quer se meter na vida... Por que a pessoa come carne? Não importa, ela come. É errada a indústria, o jeito que são tratados os animais, que a gente sabe. Isso é um problema dois. É. O problema um é a gente não tem grana suficiente pra se alimentar, às vezes, de uma coisa. A gente tem costume desde a infância, a gente tem gostos pessoais. Isso aqui, tipo, tem que respeitar. Ah, ué. É difícil. Eu concordo. Tem o Okja. Okja. Eu não vi ainda. Eu não terminei, eu comecei. Mas todo mundo fala que é horrível. É porque ele mostra justamente a questão do como é tratado o animal numa questão assim. E é foda. Quando você vai a fundo, eu já fui um ano e meio vegetariano, né? Mas eu me ferrei. Né? Eu cresci com um pai vegetariano. Uhum. Não come carne há, sei lá, 40 e poucos anos. Nossa! Porra. Eu comi carne a vida inteira. Mas dá pra não comer carne também. Tipo assim, é costume. Sim. Só que você precisa... Mas se não fosse algumas... proteína animal, sim, nós estaríamos aqui brigando com o outro o tempo todo. Não, é justamente, tipo, existe uma parte... Hoje em dia nós podemos nos dar ao luxo de não escolher. É. E na verdade, assim, hoje nem é tão caro ser. Quando eu fui, era mais caro. Porque era mais difícil achar coisa de soja, essas coisas. Então, tipo, eu só comia ovo. Nossa, soja é o alimento mais estranho do mundo pra mim. Porque você pode fazer tudo com soja, sim, isso tá errado. Tem algo errado. Como você fazer uma casa com soja, fazer um carro solar com soja, sabe? Não, velho. Um prédio de soja. Porra! Ou, inclusive, meu tio, esse vegetariano, também, acho que há uns 28, 30 anos ele é vegetariano. Eu era bem pequeno quando ele parou. Tanto que ele toma suco de beterraba, ele mija colorido, né? Ele sempre fala isso, ele adora contar essa história. Ele faz quibe de soja. É muito gostoso. É assim, é um alimento sem sabor. Qualquer coisa, o que importa é o seu. Qualquer coisa de soja tem o gosto que você quiser. Exatamente, você bota o gosto, você insere o gosto. Você pode fazer um temaki de soja. Vai ter gosto de temaki. É tipo fazer risoto. Você é só colocar alguma coisa no arroz, vira um risoto. E aquela coisa que foi mais recente da alga que parece bacon? Ah, você sim. Você viu isso? Sim. Eu tô lembrando do Ron Swanson, do Parks and Recreation. Nossa. Que ele vai numa loja, tipo, de produtos veganos. Aí o cara oferece. Um bacon vegano pra você provar? Ele é ótimo, joga no lixo. Fala, pode me dar outro? Joga no lixo. Eu vou linkar essa cena. Linka a cena do Ron Swanson com bacon. É, nem vamos falar o final dela, então, pra que as pessoas assistam. Mas mesmo assim, o Ron Swanson, ele tem a opinião dele, mas ele não é babaca. Ele não ataca os outros que não comem as coisas. Ele só fala. Não, ele só agride o brother da loja. É legal que ele tá na loja. Aí tem um cara, tipo, de dread, assim, vegano, pegando, assim, grãos e colocando no saquinho. Ele falou, tô vindo aqui pra, tipo... É como se fosse um zoológico pra mim. Olha aquela criatura. É, ele não é babaca, não. Não, realmente, retiro o que eu disse. Mas assim, é um conflito engraçado porque é de série, mas aí na vida real isso poderia virar briga. Certeza que alguém já brigou por veganismo. Porque na vida real ninguém falaria assim, tipo, tô me ajudando aqui com os seus amigos. É verdade. Ah, esse bosta! Só come grão, esse bosta! Você vai comer o quê? Comida do chão, filha da puta? Homem planta, filha da puta! Caga verde, merda! Eu pensei em falar caga verde, ainda fui pra Homem Planta, mas é a quinta série voltando de qualquer jeito. Ah, a gente sempre tá orbitando na quinta série, assim. Homem, o humor é sempre de quinta série. Sim. Enquanto as mulheres evoluem, se tornam mais maduras... Humor de peito, cocô. Melhor humor. É. Exato. Mas então, eu queria falar. As mulheres, elas evoluem com o passar do tempo. Mentalmente. Olha, os homens, não. O humor de cocô é o único humor que não dá treta. É um humor democrático. É o que nos une, né? Porque a única vez que todo mundo senta no trono é essa. É o que, assim, serve pra tudo. Funciona com todo mundo. É verdade. Não, na verdade, dá treta. Porque tem gente que não gosta desse humor. Ah, você pode não gostar, mas não chega a dar uma treta, não é tipo, sei lá, Rafinha Bass falando merda de mulher, falando merda de qualquer coisa, sim, sabe? Sim. É cocô. É cocô. É verdade. É o humor na sua forma mais pura. Da forma mais natural, digamos assim. E cocô é bom, porque cocô dá vida. Cocô é aduba. É fazendo merda que se aduba a vida, né? Exatamente. É falando muita merda que se aduba a vida. Mas fazendo merda também pode ser, vai, digamos assim. Só que depende da merda que você faz. Você não pode fazer tanta merda. Por que você tem dois Mob Dick sendo que eu não gosto desse livro? Porque foda-se você. Porque não é sua casa, Thiago. Já exemplificando. Estamos falando aqui. Ah, mas... Então, uma edição da Kozak. É a de capa dura, né? É outra, é uma Penguin. Edição da Penguin que eu já tinha em inglês. Você podia vender, ganhar dinheiro. O da Kozak da Lu. Que é o que mais bonito. O da Kozak daria pra vender, mas daí você não vai achar outro. Então, vai ficar. Ah, é verdade. Nossa, ainda bem que não vai achar. Ele é caro porque não dá pra achar, né? Mas ele já não era barato, né? Não, já era uns R$200 esse livro, né? As Kozak ainda vende coisa, né? Tipo, na Amazon, o estoque deles ainda tá disponível, ah, né? Ah, mas esses aí... Não, esses aí tudo não. Tudo acabou, meu. Oh, e o lance do Tolstói? É real aquele negócio lá que não existe mais... Eles não produzem mais livros do Tolstói, que a tradução é feita a partir do russo. E aí elas são todas traduções a partir do francês. Por isso, os livros que são traduzidos até certa época, até, sei lá, 2000, valem mais, porque eles são livros que não existem mais no mercado. Um amigo meu falou isso, eu fiquei de procurar. Eu acho que é o contrário, na real. Os textos orientais costumavam ser traduzidos aqui do francês, que era uma prática americana também. Sim, normal, sim. De, sei lá, uma década pra cá, você tem mais tradutores especializados em russo, em alemão, caralho que seja, e aí as editoras estão fazendo traduções diretas do idioma original. Saiu tudo de novo do Freud, do Lacan, esses psicanalistas, traduzidos direto do alemão. A companhia faz muita tradução direto do russo. Sim. É o contrário. Então, talvez valha mais esses traduzidos do francês, porque colecionista é tudo idiota. Sim. Né? Pronto. É louco, conflito. É tudo louco. Eu me incluo nisso, é tudo louco. Tem alguma coisa aqui que é meio doida, assim, que você comprou só por alguma coisa mega específica? Cara, tem eu compro livros por título, às vezes, porque são títulos bizarros e eu quero ter. Concordo. Tipo, que a Lu achou pra mim. Pra quem não sabe, é um livro. Ele chama Porque o livro tem a ver com Fala dos Golfinhos e a Morte do Elijah Wood. Beleza, tamo aí. Tá, tem tá, o tá tranquilo. Don't Tell Mom I Work on the Rigs, She Thinks I'm a Piano Player at a Whorehouse. Traduz. Não conta pra mãe que eu trabalho na plataforma de petróleo. Ela acha que eu toco piano no puteiro. E é um livro incrível. Eu não sabia, eu comprei pelo título. É ótimo, é foda. É a biografia de um cara que tipo, já fez de tudo na vida. É bem louco. É uma biografia real. É, tem uma passagem específica dele que trabalhar... Pra quem não me chame de burro, é porque existem biografias fictícias. Sim, sim, sim. Tem uma passagem incrível de quando ele trabalhava numa plataforma petrolífera no Congo. E existia um chimpanzé de estimação. Caralho. É foda. É bem coisa de época, né? Tipo, teve uma época que macaco, assim, tipo, os caras achavam que podia ter um macaco em casa. Vale tudo, foda-se. Porque minha mãe tinha uma conhecida que tinha um mico em casa. É, ele quase arrancou o rosto dela. É verdade isso aí. Ela tinha uma puta cicatriz, assim, que ele pulou um dia na cara dela e atacou. É óbvio! Eu queria ampliar essa coleção. Ela é bem pequena, de livros bizarros, que é difícil achar um livro. E aqueles assim, que né? Tem, tipo, nos Estados Unidos, que é tipo... Meu companheiro Velociraptor. tem uns negócios. Tem um que eu queria muito, mas ele é falso, né? Que é lindo, é uma capa, tipo um ET segurando um outro ET mini, assim, um bebê. Eu amo, My Ugly... I Love My Ugly Son. pra mim é o melhor título de livro que eu já vi. Esse aí, eu adoro. Ah, tem o Por Que Almocei Meu Pai. Olha. É um puta livro também, aliás. É, tipo, é porque é tão art house isso daí que eu acho que são livros bons, né? É um baita livro, porque eu não sei, meu pai tá por aí em algum lugar. É, você tem... Ele é fininho também, fica difícil de achar. Ah, sim, mas também tem um livro pra cacete aqui no estúdio. Então tá, né? Tipo, deixa eu ver. A gente olhando a estante assim, procurando livro. Vamos fazer uma rodada de as melhores ofensas, insultos que você conhece. Putz, pegou desprevenido. Começa você. A maioria vai ser bem... É zoada, né? No termo de um jeito politicamente correto, porque ofensas são zoadas. Não, obviamente, só pra que vocês fiquem tranquilos, nada aqui será racista, nada aqui será desse jeito. São só coisas que podem soar politicamente corretos. Como a gente já mencionou no episódio anterior, muitos xingamentos são ligados a homossexualismo. Na verdade, a nossa cultura toda é homofóbica. Todo xingamento é o quê? Vai tomar no cu, vai se fuder. É o problema para os homens. Tipo assim, o pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela gostar de sexo anal sendo homem, blá, blá, blá. Então, tipo assim, tudo nosso é desse jeito. Então, acaba tendo isso, não tem jeito. Mas vai se fuder de barquinho, Thiago. Mas eu gosto daquela que... Como é o nome do seu estagiário? Esqueci o nome dele, meu Deus. Rafael? Fulanete. Rafael Fulanete. Aliás, Rafael Fulanete sabe qual é o seu real nome do P. Você falou? Não, eu tava conversando com você no WhatsApp. No computador. Ele esticou a cabeça e falou: ah, agora eu já sei. Eu vou ter que matá-lo. Aí, Fulanete, você se cuida, rapaz. Carrefour. Abriu um Carrefour super chique aqui perto, viu? É lá que eu vou matar ele. É morte gourmet. Que ele falou daquela que... eu pago até o Uber pra vocês se fuder. Ah, essa é linda, mano. Essa é legal. Eu pago até o Uber pra vocês se fuder. Ô, vai tomar no cu rapidão. Essa você acha boa? Eu acho boa. É porque não parece uma ofensa se você falar rápido. Você isso pode, me lembra uma... Você pega pra vocês prevenirem. Ô, vai tomar no cu rapidão. Vai dar meia na moral, hora... Na moral. As pessoas falam, vai dar meia hora de cu, né? Vai dar meia hora de bunda, assim. Vai chupar um canavial de rola. Imagina quanta rola tendo um canavial de rola, velho. Depende. É muita quantos rola. Quantos hectares? Não vem no espaço menor do que não dá pra contar. Não, mas é uma questão. Na verdade, todas essas ofensas, na verdade, elas podem ser convertidas em desejos de boa sorte pras pessoas. Porque se você pensar bem, é que nem quando você fala pra pessoa, vai cagar pra mim. É um puta desejo de... Desejo pessoas eu... Pessoas constipadas, né? Exato. Então, ao invés de falar a rodada do coisa, vamos desconstruindo os xingamentos. Por favor, eu desejo que você tenha o seu movimento intestinal a contento. Isso vai a merda. É. O Ayrton colocou no e-mail, né? Como é que é? Estacionamento de pica? Não lembro. Cu de cansa pica. É tudo assim. O Ayrton só sabe falar isso, né? É, você sabe que isso eu acho que parte da questão de que a natureza humana é bissexual. Thiago, né? Filha da puta é pouco pra você. Você gosta das coisas mais bestas, né? É, que tá sério, velho. Não, mas tipo, nem é filha da puta. Primeiro, filho da puta é pior. Depende da entonação. Filha da puta é pouco pra você. Não, tá, daí melhorou. É, a natureza humana é bissexual. A sociedade patriarcal e a religião fez com que nós, homens, reprimíssemos essa parte. E tivéssemos medo, demonizando a questão do sexo anal, certo? De usar a bunda como instrumento sexual de prazer. Não, por assim dizer. Usar a bunda como... Tá ótimo. Tá erudito de usar a bunda. Não, então, e... Eu nem sei, eu perdi meu ponto. Sei lá, as pessoas eram bissexuais. Não, mas era, porque você pega a Ilíada e a Odisseia. Os caras se pegavam tudo. Bromance. Ali era brincar de sabre de luz com a rola, entendeu? Assim, que negócio. I am your father. Sugar daddy. Nossa. Que horror. Você sabia que gravata é um... É, vamos falar o que é fálico. Gravata. É pra representar o pênis. Garrafa de Coca-Cola. Pensando bem, é. Microfone. Sabre de luz. Sabre microfone, de luz. Sim. Espada. Cruz. Duas rolas cruzadas. Que? Deixa eu ver o que mais que é. Tudo que tem no He-Man no fundo é pinto. Vocês não sabem. Mancebo. A cabeça do alien... Praticamente é um pintão. É uma glande. A Castelo da Pequena Sereia. Sim. Não é na Pequena Sereia que tem o padre de pau duro? Sim. É, na Pequena Sereia. E tem uma piroca mesmo no meio dos ornamentos que fazem o castelo do pai dela, assim, no fundo. É mesmo? Under the Sea. Pirâmides. Ah, pirâmides. De certa forma. Vai. Pirâmides. Não, aquele bagulho. Vocês são duas, parece árabe, um peitinho. Sabe, que é a torre que tem aquela cabeçona em cima. Você sabia que tem um negócio. É um pirocão. É verdade, é. A esfinge tem perna de rola. Mas isso é erosão. Não... Ou não, né? Será que o nariz era um pintão? Não sei, nunca saberemos. Nunca saberemos. Você sabe que. Porra, eu esqueci de novo o que eu ia falar. Existia uma tortura medieval. Que se chamava o suplício... Não, o berço de luz de Judas. Que era em formato piramidal. Berço de... Ah, nossa, mano, isso é muito horrível. E o cara era preso com os braços para cima. O cara, não. A pessoa torturada... Era braços e pernas para cima. Ia descendo aos poucos. E ia introduzindo essa questão piramidal. Ela ia entrando no ânus. A pessoa ia abrindo a pessoa ao meio. Oh, mas a galera... A própria força da gravidade. A galera era brava naquela época, né? Já conflito. A galera era criativa pra torturar. Era, né? Qual a sua tortura favorita da medieval? O que você acha que foi o maior engenho da desgraça humana? Você sabe que Iron Maiden, a famosa... Ah, da Donzela de Ferro. Donzela de Ferro. Uma tortura de tortura, assim. Não, na verdade não. É mito, nunca teve. Nunca teve? Não, tudo aquilo era peça decorativa. Ah, olha só. É, eu falei, pô, e aí? Esse cara mas não era tão mal. Qual é o seu favorito? Puta, tem aquela do touro. Eu ia falar essa, o touro de bronze, mano. Do touro de bronze. Que o touro de bronze, na real, é grego. É grego, né? E o cara que inventou... Morreu nele. Ele fez pra um rei torturar as pessoas e falou, pô, bacana, legal, obrigado, bonito isso aí. Porque o touro de bronze era realmente, literalmente, um touro de bronze oco. E embaixo tinha um braseiro que a pessoa ia, eles acendiam o braseiro, a pessoa ficava trancada dentro do touro, fritando. Bronze conduz calor muito bem. Muito bem. Então você tipo, tostava lá dentro. É. E o touro tinha duas aberturas nas narinas para um, sair a fumaça. O que é uma expressão artística. Queimando, e dois, os urros de dor que a pessoa desse lá dentro saísse pelo nariz e parecia um boi mugindo. É toda uma expressão artística, na verdade. Não, foi muito bem planejado mesmo, assim. Não, eu não falei enaltecendo, é uma expressão artística, na verdade, porque o cara realmente quis que fosse uma arte. E aí o rei falou, joga o cara que inventou lá dentro. Daí jogou. Qual mais tem de instrumento de tortura? Pô, tem aquela roda que você fica com os braços pra cima e pra baixo. É, nossa, é a roda do Conan. Ó, aquele era foda, hein? Aquilo lá era complicado, hein? Instrumento de tortura era um negócio... E... Ah, sabe qual que é a pior tortura que eu fico pensando? Aquela do pingo d'água. Ah, essa é moderna, né? Contemporânea. Mais ou menos, né? Parece que ela é tortura chinesa, né? É. Você deixa a pessoa num ambiente sem estímulos... A chinesa é bambu embaixo da unha, né? Jesus amado. É, o do pingo, você não consegue dormir, porque fica pingando de tempos em tempos na sua testa uma gota d'água. Aí tinha o caixão de tortura também, que era aquelas gaiolas suspensas. Ah, que você ficava assim? Você basicamente deixava a pessoa lá até ela morrer até e depois ela se decompor. É, e daí provavelmente vinha um pássaro e comeria seu olho, alguma coisa do tipo, é. Tinha o estripador de seios. Ai, só o nome já me doeu. Dois garfão assim, como se fosse um pegador de macarrão. Parecia um forceps. É, uma coisa muito errada. Daí esquentava isso e... Ai... Meu Deus. A pera da angústia. Nossa, que estranho. Este brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres mentirosas e homossexuais. O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas femininas, no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores. Ai, meu Deus. Para que as quatro folhas de metal se abrissem, é um bagulho de metal, tem um botãozinho embaixo, sim. Uhum. Ele abre. Ah, eu já vi, visualmente eu já vi, eu sei o que você tá falando. Caralho. E a pera é que ela era grande já, né? Aham, sim. E o mecanismo que deixava ele fechar era bem sensível. Então é a própria pessoa que causava, no fim das contas, a coisa ela. Porque daí ela se mexia e o bagulho fazia assim, ó. Tá! E o cara, tipo, a culpa é sua, fiz nada. Eram quatro folhas de metal, velho. Que abriam. Sim. Que nem uma flor. Ai, caralho. Isso normalmente era preliminar das torturas medievais. Eu nem sei como é que a gente chegou nesse ponto da conversa. Eu não sei também. Ah, tinha serrar a galera ao meio, né? Pendurar de ponta cabeça e encerrando. Ah, também. Que vai abrindo... É, que é de cabeça pra baixo, você vai abrindo pela virilha, né? É. Tinha o esmaga-cabeça, né? Inquisição espanhola. Que é um martelo, né? Não, era um troço que ficava uma cuia, assim, na sua cabeça. E tinha um troço de girar em cima. Ah, ia fazer... Vrum, vrum, vrum, e apertando... É, que nem aquele negócio que... É, bom, tá. Eu não sei, eu não vou saber o nome do que eu ia falar da ferramenta. Mas zoado. Uhum. É, a gente devia ter ficado nos insultos, como eu tinha sugerido, viu? É verdade. Ficou meio bad vibe, né? Eu não sei, porque... Eu não sei mais insultos. É porque, na verdade, eu quis sair dos insultos por um lado, porque eu não sabia mais insultos. Nossa, você é ruim de insulto, hein? É porque os meus insultos são contextuais, entendeu? Manda ver. Não, mas não tem contexto agora. Como é que eu vou criar algo? Contexto. Você não é fodão? Você não é fodão? Fodão. Não sou, não. Sabe qual que é o pior insulto que eu posso ouvir? Que eu não sou o melhor imitador de chorão do Brasil. Você não é. Meu mas coração tá dói só de pensar nisso. Sabe qual que é o maior insulto que você pode ouvir? Ah... É, sou escritor. Ah, você trabalha do quê? A maior ofensa que você pode fazer para um escritor é parabéns aí. Parabéns aí. Estamos recebendo esse tipo de coisa de alguma pessoa no canal. O parabéns aí. Né? Ai, ai. Morreu, nossa, né? Tem o WikiHow, aquele sim. Incrível site. Sim. Tem o Como Insultar Alguém de Forma Criativa. Manda ver, lê aí. Insultar alguém de forma criativa é uma boa maneira de se vingar de forma a ficar quite com a pessoa ou a colocá-la em seu lugar. Quer seja alguém que insulte você constantemente ou alguém que não se toca quando a brincadeira já perdeu a graça, isso pode fazer com que a pessoa pare com esse comportamento irritante. Pessoa, pessoa, pessoa, pessoa. É. Método 1. Mantendo-se calmo. Pense antes de agir. Se for insultar alguém sem pensar antes, provavelmente vai soar na defensiva e confuso. Quando for falar, pare por um minuto e reflita. É. Não muito, ou a pessoa vai perceber. Mas uma pausa longa não tem problema. Sim. Se estiver sem ideias, use insultos que já falou antes e modifique-os. É provável que a pessoa nem note. Oh, yeah. Respire fundo algumas vezes, inspire pelo nariz se ajudar. Concentre-se no que precisa dizer e retalie com os insultos em que você pensou antes. Veja o passo 2. Passo 2. Eu tô rindo que alguém perdeu o maior tempo pra explicar. Esse é o primeiro método. Passo 2. Invente insultos no seu tempo livre. Ou pega os bagulhos do Aritoledo. Nossa, do Costinha. Costinha, porra, Costinha era foda. É, o Costinha era foda. Pensa hoje em dia no que o Costinha falava. Não, não dá. Não dá nem pra citar aqui. Então, ele era foda de tão errado que era. Tão errado que ele era. Imagine maneiras diversas de insultar pessoas diferentes que podem ter ofendido você. Se tiver onde começar, o resto virá com facilidade. Tipo, você para de frente pro espelho, né? E fica descontando tudo. Aquela coisa de filme americano, né? Do cocó. Talking to me! O taxi driver da ofensa, né? 3. Se não levar os insultos das pessoas a sério, elas não poderão insultá-lo de verdade. Isso sempre valeu pra minha vida. Eu nunca liguei. Então, né? Porque, tipo... Porque, na verdade, assim, nunca me insultaram de forma a me machucar, se você pensar bem. É engraçado que esse WikiHow é como insultar alguém de forma criativa, até agora não rolou insulto. Não, é. Porque, tipo, você calmo. É uma preparação. É o esse era o primeiro método, ficar calmo. Tá? Uhum. E você se prepara antes em casa. Bom, só pra dizer, a pior parte de conflito e discussão é quando você acaba... Passou um tempo, você tá em... Você lembra, você pensa... Nossa, nessa hora eu deveria ter falado tal coisa. É. Puta, e eu sou de remoer isso. Eu sou muito de remoer isso. Pelo amor de Deus. O que me incomoda em treta é quando a treta fica idiota. Você tá discutindo um negócio sério às vezes, sabe? Por mais bobo que banal que seja, é sério. É sabe? Sério. Você tá tendo uma discussão minimamente construtiva, apesar de agressiva. Alguém vai falar, não, é porque é o pinto pequeno. É. Por quê? Por quê, por caralho? Quê, cacete, porra. Que porra é um palavrão? Porra? É. Eu acho que não é palavrão, é só uma palavra chula, né? De baixo calão? Tem uma música do Falcão que usa vários palavrões, você lembra dessa? Não. Falcão, letra, porra, disse o deputado, começa assim. Só pra falar, nos Estados Unidos é engraçado que, tipo, palavrão pra eles chamam de four letter word. Fuck. Fuck, shit, cock. Cunt. Todos, praticamente, xingamentos em inglês têm quatro letras. Curioso. Tipo, que até tem a música do Metallica, que fala, que é a The Day That Never Comes, que ele fala, love is a four letter word. Quem não sabe e traduz essa letra literalmente... Uma palavra de quatro letras. Que não tem quatro letras em português. Veja bem. Oh, falando nisso, você já viu alguma tradução? Tipo, você já prestou atenção nas letras da Alanis Morissette? Elas são mega complexas. E tipo assim, não é na superfície a coisa. Então você tem que interpretar muito bem, assim, sabe? Só dizendo, só enaltecendo. Thank you, India. A música do Falcão se chama Esculhambação sim, frescura não. Que é assim. A régua, disse o secretário, na solenidade de inauguração. Porra, disse o deputado, em plena sessão extraordinária, será o caralho. Disse o ministro, quando recebeu, só 20%. Puta que pariu, disse o presidente, da associação beneficente. Não tem cu que aguente. Disse Dona Laura, irmã da Maria, prima do Adail, genro do Oliveira, pai do Atanagildo, vizinho da Raimunda, que eu não conheço. Nunca vi mais gorda. E essa música. Caralho. Caralho. Falcão é um gênio, mano. Não tem cu que aguente. É uma expressão muito de gente mais velha, assim, né? Aquele momento de desesperação total, né? É. Mas não tem cu que aguente. Eu não sei porque eu lembrei de Florentino. Nossa, por quê? Essa é uma das músicas mais irritantes já feitas. É, ele era o rei de fazer música assim, porque o... Florentina é um catalisador de treta. Sim. O Tiririca virou uma treta ambulante, porque, tipo... Não, treta ambulante é Tico Santa Cruz. Caralho, eu não lembrava da existência de Tico Santa Cruz. Treta ambulante, Tico Santa Cruz. E não vou te levar pra puta que pariu. Como que ele falou? Eu não vou deixar... É o Temer governar em paz. Sumiu. O Lobão. Ai, o citado no episódio passado. Treta ambulante. Sim. Quem mais é treta ambulante? Nossa, tem um monte. Tem um monte de roupa ali. Toda hora eu olho meio que assim, tô olhando pra lá, eu vejo, parece que tem uma pessoa baixada aqui. A treta ambulante é Ayrton Marinho. Não. Não, pelo contrário, ele é o cara mais pacífico do mundo. Quer dizer, sério, eu acho que se você vem correndo, dá um soco na cara do Ayrton Marinho, ele agradece. Ô, velho, ô. Pô, por que você bateu, velho? Desnecessário, meu. Porra. Não, mas treta ambulante é o que mais tem, né? Tipo, tem esses caras aí, o Frotas, Felipe Neto, o Cauê Moura. Como é que é o nome daquele outro babaca lá que faz vídeo no YouTube? É. Aquele é babaca mesmo, é. Inclusive a gente. Aquele outro lá que tem a língua presa, que barbudo, que toca guitarra. Nossa, não faço ideia. Nando Moura. Não faço ideia de quem seja. Continue assim, quem ouviu não conhece, não procure. Viva na ignorância. Eu fico muito feliz quando você fala dessas bostas eu não conheço. Fiz uma pesquisa. Quer dizer que eu perdi menos tempo da vida. Olha. Eu não tô falando que eu não perco. Você é o cara que tá jogando Clash Royale, né? Tô perdendo. É um tempo melhor aproveitado que vendo Nando Moura, pelo visto. Sem dúvida alguma. O cara mega reaça, assim, fala umas bosta na internet. Uá! Uá! Na última semana! Cara, esse cara, tipo assim, eu não sei se ele é um personagem. Eu gostaria que ele fosse. Não é. Eu gostaria que ele fosse, tipo, uma figura que criou, assim, essa existência e pronto. Ah, não é. Não é. O cara é militar, o cara. Eu já entrei no Facebook desse cara. Ele é assustador e ponto. Mas, Barone... Barone, volta aqui, Barone. Não. Vai se fuder. Olha o Vitinho ali. O Vitinho agora tá ali. Ô, Vitinho. Ele te chamou. Nossa, ele deu um foda-se pra mim. Decolou pro outro cômodo. Enquanto você não chamou, ele ficou ali. Bem natureza felina. Felinos são bons em evitar conflitos. São. Porque, tipo assim, ele vai embora. Eles cagam pro mundo. Foda-se. Eu sei que eu sou superior. Tchau. Eles são budistas por natureza, né? Não à toa os egípcios os... Veneravam. Adoravam, veneravam. É. Nossa, a gente perdeu muito gás agora. Não. Sim, eu tô sem gás, eu não sei nem o que eu odeio mais. Eu nem falei o negócio. Foi uma grande ódio ao ódio. Ódio ao ódio. Então bota o efeito... Ódio ao ódio, ódio. Bota o efeito aí que eu vou falar, então... Nossa, você tá nem aí, mas... Esse vai. Foda-se. E quem tá... Uia! Mas é estranho. Tem uma coisa... Nossa. Não dá nem pra ouvir. Ele tá falando ao contrário. Eu tô muito confuso. Tira isso aí. Barone, sabe que doce marginal eu amo? Pra quem não entendeu, esse quadro novo criado pra substituir o Sabe Que Eu Odeio se chama Sabe Que Doce Matinal Eu Amo? Não é necessariamente matinal, mas eu amo. Existe um produto pro bono, eu vou fazer aqui, que chama Pinguinos. Em toda a sua concepção, ele é maravilhoso. Que é um bolinho de chocolate com recheio de baunilha ou chocolate. Vai do seu gosto, né? Predileção. Exato. Mas na embalagem tem dois pinguinzinhos. E um pinguinzinho está falando biri. E o outro fala biribiri. É um doce que, enquanto você se alimenta, você fica ponderando sobre o que está acontecendo nesse diálogo. Então, é um doce matinal que eu amo. Biri. Tipo, seu bosta. E o outro... biribiri é teu cu. E você... teu cu é uma bosta evolutiva pra qualquer treta. Ah, você quer teu cu. Mas ela é bom em termos sonoros de ataque. Mas é que eu acho que assim, tipo, existe uma problematização do cu. Toda treta é vazia. Então, bom, isso é verdade. Isso é verdade. Teu cu. Pronto, resolveu. É. Cu é cu, todo mundo tem. Mentira. Mentira, existe é verdade, uma condição onde a pessoa tem que usar a bolsa de costumia, a famosa bolsa de caraia. Sim, é o nome técnico disso. Sério? Sério. É que uma costumia. Nasce sem, né? E é super triste. Então, não falem quando é igual o cu, todo mundo tem, porque nem todo mundo tem. Não. Hoje eu tô quebrando as coisas da forma mais triste possível, né? Tem aquela que também que é bem horrível, que é bom gosto é que nem braço. Uns tem, outros não. Nossa. Caramba, meu. Isso é coisa... Posso contar uma história sobre pessoas sem braço? Não é pra zoar uma pessoa. Calma, calma. Nossa. Não é. Vai, fala. Eu conhecia um cara... Era uma época que eu frequentava um shopping de São Paulo, chamava West Plaza. Para de rir, porque eu não vou zoar ninguém. Só que assim, é assustadora a história por um lado, porque tipo... Ele andava com a galera que eu conhecia, cumprimentava e tal. Não era necessariamente um amigo meu. De repente, o cara chegou um dia e ele tava sem braço. Os dois? Não, um só. Ah. Tipo assim, ele sumiu, sei lá, um tempo. Mas ok. De repente tava sem braço. E de repente ele chegou um dia, fui dar a mão pra ele e não tinha. E tipo assim, eu nunca soube a história, porque ninguém tinha coragem de perguntar pra ele. Eu tenho certeza que ele era ok com isso. Mas o cara, de repente, tava sem braço lá na minha frente. Caramba. Tipo... Né? Eu contei já a história aqui no ar do meu amigo que morreu, mas só ressuscitou. Que? Eu trabalhava... E a igreja é própria de Jesus. Não, é assim, eu trabalhava no mercado, isso eu tinha uns 15 anos, eu era empacotador. Eu trabalhei... Meio que existia essa função, né? Ainda tem. É bem difícil. Hoje em dia, o pão de açúcar, a rede de pão de açúcar, coloca idosos pra fazer isso. É, e tem os mercados mais chiques que tem empacotador, né? É, tipo... Empório Santa Luzia. É. Que, isso eu falo porque é o que eu conheço aqui em São Paulo, né? Mas existem em todo lugar, praticamente tem um assim. E aí eu era empacotador, trabalhava com um cara que chamava Joe. Era o Leandro. O Joe foi mandado embora. Depois de um tempo falaram, puto, o Joe morreu num acidente de moto. Pô, fiquei mal, ele era um dos que eu mais gostava de lá e tal. De repente, um dia eu fui na farmácia comprar gel para o cabelo, eu lembro. E aí, que na época eu tinha o cabelo meio Nick Carter do Backstreet Boys, que era meio dividido ao meio, assim. McDonald's. É, meio McDonald's, então eu fazia o topetinho, né, assim. Topetinho assim, duplo topete, né, você fazia assim, eu passava um pouquinho na mão e fazia... Aí ficava meio Nick Carter, assim. Por que que o cara tá falando isso? Bom, e aí um cara me cutucou e falou, e aí, Thiago, eu tomei um susto, porque o cara ressuscitou. E ele falou que sofreu acidente de moto, tudo bem, mas ele ficou, tipo, 2 semanas internado e estava vivo. Não é engraçada a história, só é curiosa. Nossa, tipo, o gás acabou, a gente tá raspando o tacho, assim, né? Tipo... É pra brigarem com a gente. Boa, Baroni, muito boa, ótimo. Quantas pessoas podem nos encontrar não, para brigar com Não, que doce conosco. Matinal você gosta? Pode ser vespertino também. Qual? Sucrilhos conta como doce. Cereal matinal, claro. Cereal não é um doce, é cereal. Tudo bem, mas você gosta de sucrilhos. Açucarado. Existe uma parte minha que gosta... Existe um conflito interno meu. Olha, não é necessariamente matinal, que nem pinguinos. Não é necessariamente matinal, mas eu gosto muito de Ana Maria. Que é da mesma marca. Uma específica, que é a de chocolate com recheio de baunilha. Gostosa também, gosto também. Mas você já olhou o nível de sódio de uma Ana Maria? Nossa, tem mais sódio que um pacote de sal cisne. Não, é ridículo. Lembra aquele sal que tinha um chapéuzinho assim? Lembro. É mó legal. Por que as pessoas... brigam com Star Wars e Star Trek. Os dois são nas estrelas. Sabe que tinha que ter a briga? Star Wars contra o programa Estrelas da Angélica. Star Wars. Eu gosto de Fruit Loops. Eu acho engraçado quando as pessoas gostam de Star Trek e compram essa treta. Porque Star Trek era basicamente sobre aceitar a idiotice humana e ser melhor que isso. É, exato. Mas, né? Mas as pessoas não são. Por isso que é ficção. O Fruit Loops, eu gosto. Fruit Loops. Mas toda vez que eu gosto e me dá o ímpeto e compro, caro, é os cereais são caros, é ruim. Mas eu como até o final porque... Porque você pagou. Não, não. Porque tá lá. Enquanto eu como, eu não gosto. Mas enquanto eu não como, eu sinto vontade de comer. Você entende o conflito? Entendo. Teve um dia... que eu fui na banca de jornal e eu comprava aqueles Marvel figurines. De chumbo? De chumbo. E aí eu cheguei pro cara da banca, que eu sempre comprava, falei, chegou o da Marvel, o bonequinho da Marvel. Eu falava bonequinho da Marvel, que o cara entendia. Tinha um cara com a camisa do Chiclete com Banana. Tipo um abadá. Do lado dele, conversando com ele. Aí eu perguntei, tem o bonequinho e tal? Ele falou, não chegou ainda, alemão, né? Me chamou de alemão. Eu falei, ah, beleza, obrigado. O cara falou, ah, o cara vai comprar bonequinho. O cara do Chiclete com Banana, vai comprar bonequinho. Que bonequinho. Por quê que aconteceu isso comigo? Que achou engraçado o alemão barbudo comprar bonequinho. Ué, ele prefere gastar dinheiro com abadá. Que custa equivalente a 8 bonequinhos. Sim. Aí eu penso, que tipo de dano que eu causo na vida das pessoas comprando os bonequinhos? Não, você só foi engraçado pra ele como você normalmente é, por ser tão patético na sua vida. Mas eu sou patético no geral, não precisava então... do bonequinho pra ser. Bom. Sabia que Motley herpes... Crew, herpes... a banda poser, é verdade, Thiago. Atrai o conflito, né? Mas que tem herpes. Não. É mó treta, herpes. É foda. Então, herpes você nunca se cura. Não. Aí você pode... Toda vez que você sente que tá tendo herpes, você utiliza aciclovir. Quando você tem fungos, você se trata com albendazol ou fluconazol. Eu não tenho herpes. Ainda. Eu já tive fungos. Melhorou? Sim. Bacana. Chocolate Caribe é gostoso. As pessoas não gostam. Eu gosto. Normalmente causa um não, conflito. É legal que a gente... É banana tem... com chocolate, velho. É uma bom. É uma bom. Inclusive aquele supino é gostoso. Sim, é da hora. Nós estamos... Bati no microfone agora. Nós estamos fazendo de propósito pra irritar mesmo? Sim. Cara, irritar sem gás deve ser a coisa mais irritante que a gente já fez na vida. É que daí também, ó, vou aproveitar e aumentar a treta. Você tá ouvindo até agora? Tá irritado desde o começo dessa merda? Você é mó trouxa, velho. Mas estamos aí, é o negócio seguinte, né? Estamos aí. Pro que deve vir, é. Não era essa. Não era essa? Não. Canta uma música de Cidade Negra agora. Pá, assim. Amor igual aos teu, eu nunca mais terei. Eu nunca, nunca, nunca, nunca, nunca mais terei. Lembra dos Ostras? Lembro. Lembra do... Como que era aquela outra que fazia? Dessa bomba eu não ando mais. Lembro. Que ele falava do jeito que era legal, cara. Acharam um bagulho no banco de trás. É meio moca, né? E tinha também aquele outro que é... Relaxa, senão não encaixa. Como é que era o nome desses caras? Vagabanda. Não era vagabanda, era da Malhação. Era vagabundos, não era? Acho que era. Era vagabundo. Eles moravam perto da minha casa. Sério, quando eu morava na Zona Norte. Vagabanda, que era, tinha Marjorie Stiano. Sim. Você lembra de Valmor Chagas? No ano que vem não tem. O quê? Marjorie Stiano. Sabia que você ia gostar. Você já esteve em Nova York? Adriano Esteves. Nossa, essa aí não para mais. Essa é maravilhosa. Não, tem muita assim. Ah, sim. Você só morre uma vez, a Lunes morre 7. Você já morou no Japão? Não. Marilyn Monroe. Olha, eu não faria isso, mas a Beth faria. Eu não sei, mas além, melhor que essa não tem. Esse foi o melhor momento do podcast pra mim, assim, de todos. Eu tenho filho, o Felipe Neto. Você foi muito esperto, foi rápido, foi criado agora, né? Ai. Eu sou terrestre, o Ayrton Marinho. Ai, cara, pior que Esteves, mas você também é, né? É. Puta, foda-se, chega.